Ok, 3155, referido 3010 até 15 milhas. 10 milhas. Positivo, 10 milhas. 3.5627. Correta, puxando quanto o pushback foi 5.627. Toma lá o posicionamento dela. Vento 140 graus, 8 nós. Decolou 07, forma um tráfego de pequeno porte a 1.000 pés à sua esquerda pela linha do litoral. Observa 150 sem interferir sua decolagem. Chame o controle 120.8, tem um bom voo. Quer chamar agora com a praça 208, delegado, boa tarde. Autorizado chegada, POF. Equipe da 0-0, chegada bom, 9-2. Boa tarde, contato radar na decolagem, sube e mantém a 3.000 pés, após 2.000, após cruzar 2.000, voa Leda. Sente após 2.000, Leda, subindo inicialmente 3.000. Autonomia de 3 horas, alternando Ribeirão Preto. 91 Ribeirão com 3 horas, táxi autorizado via Pátio, Índia. Mano, espero no 0, tô em 1-2. Correção. Tô em 1-8, próximo ao meio, ativo 2015, por exemplo. Pátio Índia, da ponte espera lá, 18-6, obrigado, bom trabalho. Mano, só uma restriçãozinha devido ao tráfego em procedimento, instrumento na vertical de aeródromo, está restrito somente a 3.000 pés até 10 milhas no perfil da subida. Ok, o perfil da letra está limitado até 3.000, é o 4-1-9. Restrito 3.000 até 10 milhas. É 6.000 ou 3.000? 3.000 pés até afastar-se 10 milhas. Tá ok, 3.000 até 10 milhas, 4-1-9. Minha 3.1-4 está autorizado, dona. Autorizado, minha 3.1-4. 5729. Com fim, escute a whisky. Altímetro no 0 no 5, já aprovado 3.6.4. Prossiga. Autorizado Salvador Confins, nível de voo é o 360 via bridge. Após o descenso, o restante conforma a rota. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés com a terceira mira. Inicia a curva à direita, cumprindo o perfil da subida da AEL, Leda após Leda, direto bridge. E inicialmente está restrito 3.000 pés até afastar-se 10 milhas de Salvador. Controle 1208, fator 1.8, decimal 6, acione o código 5060. 2109, gono 807. 60, a primeira aerovia será uniforme do Luna 6 após o bridge. Decolo da pista 10, cumprindo o perfil Tael, Leda, após Leda bridge. Restrito 3.000 pés até a décima milha de Salvador, MJET 5729. Código 5060, portão 01, chame quanto? Chama aí. Foi 01 no bloqueio de Salvador, iniciando órbita pela direita. Sente, mantém o 040 em espera, aguarde para autorização do procedimento. O 3000 por 340, 3155. Gente, suba sem rejeição da 340, tá 3155. 340, 3155. Estou sim, é, só estou rodando com a torre aqui o ingresso na pista, fazer o 180 e regressar para alfa, confere? Apesar então ingressar o Olimpo 03, reporte liberando a pista novamente para alfa. Olimpo 03, apesar do ingresso, reporte liberando a pista para ingressar alfa. Seu posicionamento na Golf, é isso? Afirmativo. Portaria 6314, obrigado. Para o sequenciamento de tráfego, manterá presente proa, era como emite o localizador. Excelente, agora sobre vetoração, mantém a proa 215, limitado pelo localizador, 1755 da Golf. Proa 925, reduz o pé a 202 nós. Edição 210, bom 925. Como 807, desça para o 050. 050, bom 807. 1925, desça e mantém o 060. Descida para o 060, 925. Solo copiando o Olimpo. Copiando o Olimpo, pista livre. 107, chega aqui também, tem ataque de 12. Chame para o novo deslocamento. Chamará o Olimpo. Autorizado decolar, pista 17, 150 graus, 08 nós. Mike Eco Delta. 5627 na escuta do som. 5627 na escuta. O centro nos ligou informando que Aracaju está com chuva moderada, perto em torno de 1.300 pés, visibilidade em torno de 2.000. TAM, que decolou à frente, está em espera na vertical, aguardando melhoras devido à situação meteorológica. Muito obrigado. Tráfego em procedimento na vertical, limitado 3.000, conforme autorização paga pelo solo. A livre decolagem, o 4198 na cabeceira 190. Uma 314 estabilizado? Afirma, 6314. Repete a aproximação, chame turno 1862. 86, boa. Bono 755 para o localizador esquerda 130, informe estabilizado, desça para 2000. Esquerda 130, reportaremos estabilizado, voo 1755. Olha, o Tami de Abravo em Paris, tem que ser autorizado, ingresso para corredor interlado na presença. Tami de Abravo, vou ir direto para o heliponto da Enrema. Positivo, direto para o heliponto Tango Ilha Brava. Controle 648, 060. Pro 648, esse mantenha 3 mil pés, o último tem Salvador 105. 3 mil pés, 0015, ou no 648. Ah, controle Salvador 35488, com informação Whiskey, foi atualizado até 1110 em descida. 35488, identifique, desse mantenha 110, chegada a mão. 5488. Ou no 807, sob vetoração para sequenciamento de tráfego, curva à direita, proa 235, limite será o localizador. 235, curva à direita, limite ao localizador, com no 807. Tami de Bravo, controle. Na escuta. É o seguinte, vamos livrar a final da 10, ou inicialmente com 1050, que livrar a final da 10, mantendo 500 pés. Positivo. Mantendo 500 pés, Tami de Bravo. Controle, boa tarde, mais atenção. Controle 155, chame Recife em 1-25, 1-3325. Recife 1-25, 1-3325. 3325. Controle Salvador, boa tarde. Azul 41, 18, decolou por seu daio, limitado 3000 metros. 230, limite será o operador. Olha, mais Eco Delta. Mais Eco Delta, guarde. Bruno 925, copia o controle? Cruzando 8000 para 6000, não, negativo. Subiu a direção para o sequenciamento, direita para o 230, o limite será o localizador. Direita 230, limite Solon, 1925. Salvador, muito boa, azul 41, 18, decolou da EL, limitado a 3000. É, e condições visuais, informa levando o CTR, Salvador. Forma, levando o CTR, levando o CTR. Tamiria Bravo. Bom, 755 estabilizou no ILS. Bom, 755, completo de aproximação, chame em 1-1862, informe tráfego do helicóptero, um Robson 44 à sua esquerda, mantendo quietos pés a baixa altura. Positivo, 18-6, bom, 755, teve daqui a pouco. Bom, 648, livre aproximação, desça para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado da LXR, reportará localizador por 1648. Tome de abraço ao controle. Romeu, Tango, India Bravo, controle Salvador. Na escuta, Tango, India Bravo. Se for orientar, para aliviar um pouco, deixar o final do 1-0 um pouco mais à esquerda, em virtude do tráfego aproximado. Positivo, já está curvando para a esquerda, senhor, já está comprou aqui do Elefante da Rimar, já na proa do lixão, está para pouso em 2 minutos, já. Ok, ciente, fique atento às instruções deste controle. Informe na final para pouso, Tango, India Bravo. Positivo, India Bravo não pegou a mensagem que era para livrar, senhor. Desculpa aí, Tango, India Bravo. Uno Hyper-7, curva esquerda para o 1-5-0. Desce e mantém a 3000. 1-5-0, 3000 pés. Gol no 807, obrigado. 5-4-8-8, desça e mantenha 050. 050 em descida, 5488. Ligeiramente à esquerda, a fim de evitar a formação, senhor. Mais 4 milhas somente. Fecha. Salvador, azul 41-8. Azul 41-8. Livre de tráfego, suba Sanchisala 360. Direto para Leda. 360, vando Leda, 41-8. O gol 925, desça para 4000 pés, ajustando no 015. Para 4.015, 925. Controle Olimpo 01, confirme o sequenciamento para o pulso final do Olimpo 01. Oi, Salvador, 1755 da Gol. 1755, pista livre, autorizado pouso, 140 graus, 069. Sente livre, pouso, Gol 1755. Esquerda, proa, 1-2-0, informe estabilizada, livre aproximação. 1-8-0-7, livre, ILS-X-Ray, pista 1-0. 1-9-2-5, esquerda, proa, 1-9-0, limite permanece. Esquerda, 1-9-0, limite lock, 9-2-5. 4-8, 2 milhas para o Índia, terra baixada para lá. Número 2, chame final normal. Para final normal, vem para trás. India Bravo, frequência livre. Livre, Bravo. O controle Olimpo 01, confirme sequenciamento de pouso? Temos mais 4 aproximações para o ILS. Após esse quarto tráfego, o senhor procede no VOR Delta Mike Air Bianca, aguarde. Até 40, não me escutem, espera em Salvador. Matinho, matando 4000, Olimpo 01. Estabilizado no localizador. 1807, compete aproximação, chame torre 1-1-8, minha dúvida. 1-1-8, decimal meia, gol 1807, obrigado. 1925, reduza para 170 e aguarde o último vetor para o localizador. Redução 170, limite ainda é o lote, 925. 35488, reduza para 209. 209 em redução, 5488. Gol 1807. 1925, desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no 5. Para 3.000 ainda limitada pelo LOC, 925. Para o localizador, esquerda 130, informe estabilizado, desça para 2000. Esquerda 130, desça para 2925. Salvador, boa tarde, bora 755. Boa tarde, bora 755, tá atualizando Alfa, Juliet, Pátio 1, portão 8. Alfa, Juliet, Pátio 1, portão 8, bora 755. Salvador, 4198. 4198, cruzou o 130. Chame Recife, 125, 1, antena 3325. 351, 3325, boa. Autorizadora, 925. Bora, 925. Complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1, 862. 862, obrigado, boa tarde. Boa tarde, boa 925, QDF, tá com duas vidas de turma. 25, número 2, chame passando Simbra. Camará, é 925. 48, no solo 23, libera a direita, solo 121, desce 19. Simbra, gol 16, gol 1807. Guarde pista livre. Gol 1807. Só hoje 2014. 342, segurou. Gol 648, pousou, levou, táxi autorizado, Alfa, Juliet, bate 1, portão 03. Alfa Juliette, parte 1, portão 03, gol, no meio, 45. Só para confirmar a temperatura do campo calor, hein? 28. Escutou? Copiado, grato. Outro livre LS, essa para 2000, informe estabilizado no localizador. Com amarelo, senhor. Marcelo Cinza, 925. Guarde pista livre. Solo 807, no Solo 26. Libera a direita, Solo 219, desce ao 9. 219, obrigado, Golo 807. Salvador, Gol 1807, livrou na Taxway. Foxtrot na sua escuta. Autorizado pouso, 140 graus, 089. Vinte pouso, mapa aí. Trip 5488, se avisado. Completamente estável, senhor. Tio aproximação, chame torre 1-1-1-8-6-2. Obrigado. Torre Salvador, trip 5488, agora 2 milhas do marcador externo, já com capa vista. Ciente, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, trip 5488. Ciente, 88. Após o bloqueio de Salvador, o senhor tem condição de afastar direto? Afirmativo. Não, copiei. Afirmativo, tem condições de afastar direto o Olympus. Inicialmente. Inicialmente, após o rebloqueio de Salvador, o senhor inicia o afastamento, mantendo ainda 4 mil pés. Aguarde para o final do procedimento. Afirmativo, entendido. Então, autorizado a afastar, mantendo 4 mil, aguardando autorizações de descida. Está livre para o chassi, na chave táxi. Tem que chamar a táxi, grato. 5627. Deu direito, só 1219. 219. Solo Gol 9, da equipe de zona, se escuta. Táxi autorizado Alfa Juliet, pátio no portão é o 02. Alfa Juliet, pátio 102, 9. Trip 5488. Autorizado pouso no 50 grau 099. 788. Olympus 01 no bloqueio iniciando afastamento. Gente, mantém ainda 4 mil. Olympus 01. 01, mantendo 4 mil. 360, via Bridge Upper Zulu 16, restante conforme a rota do plano. Decola a pista 190, a manter a reta até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha. E inicia curva direita, perfil de subida da El, Leda após Leda, direta posição Bridge. Inicialmente está restrito a 3 mil pés, até afastar-se 10 milhas do perfil da subida. Quanto o olho 120, decimal 8. A torre 118, decimal 6. Transponder 5063. Portão 10, chame pronto, pushback, somente, tá 3, 2, 1, 7. 88, solo 3-1, vira à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, obrigado, tchau. Temos aprovação, o ISC confere ao título 10 no 5, guarda quatro. 9, guarda 4, 2-2, 3-1. Solo Salvador, 35627, estacionado, pronto táxi, POB de 5-9, autonomia de 3 horas e 50, alternado Recife. 5-9, 3-50, alternado Recife. Táxi em frente, observe o 37 Gol que vai ingressar no pátio, na sequência, segundo direito via Índia. Por espera, a torre 18-6, altímetro no 0, no 5, bagagem 35627. 7 graus, 4-8-8, livrou 18-6, o 5627. Tá visual para a nave aqui no táxi. 5-4-8-8, Betrito, livrou via Foxtrot, ó. Correção via Eco. Via Eco, táxi a primeira esquerda após a Alfa, via Kilo 43, atentando o balizador, 5-4-8-8-3. Kilo 43, obrigado. Salvador, é o trip 5241, informação WISC, autorização Montes Claros. Gente, Montes Claros, aguarde COP 5241. Ciente, 5241, né? 5627 está livre da restrição de 3.000 até a décima milha. Gente, está livre da restrição, 5627, graças. Thiago? Oi! Para Bushback acionamento, 729 no 01. 01 autorizado, chame táxi, está livre da restrição de 13 mil pés até a décima milha, 5729. Ciente, então autorizado, reportar para o táxi, livre da restrição de 3 mil, então confirme a próxima altitude. É conforme o perfil da subida da Euleda, após Leda Bridge. Cumprindo o perfil de subida, só são e manter por até 2 mil pés ou a terceira milha. Entra, então, conforme o perfil da subida, a única restrição é 2 mil até a terceira milha. 5729 iniciando pushback. É 2 mil mantendo por ou a terceira milha, né? Opa, confirmando então, mantendo por até 2 mil ou a terceira milha, obrigado. Solo, trip 5219. 5219 para Vitória da Conquista, número 3 para 4, só está de perversão. Acho que Trip 5627, decolou os 35, já no controle, boa tarde. Trip 5627, ciente, grato, bom trabalho, boa tarde. Controle, Salvador, trip 5627, boa tarde. Trip 5627, contato da decolagem, suba até 190, saída Cuca. Solicita a modificação para nível 170. Ciente, suba e mantém 170, aguardando o final. 5627. Olympus na final, tem passado travado, pulo final. Olympus, 01, torre 118, meia dúzia. 18, meia 14. De boa, posso